Abra comigo em Romanos, capítulo 16. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e foi dado a conhecer pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para obediência da fé. Leia comigo também no Salmo 19, versículo 1 ao 4 versículo. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, estende-se a sua voz e as suas palavras até o fim do mundo. Nos céus pôs uma tenda para o sol. Versículo 5. E qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho? A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. Nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O salmista começa a dizer: os céus revelam Deus. O firmamento anuncia a glória, a honra, o poder, a majestade, a criação. Paulo, lá em Romanos, vem dizendo que ele se revela a nós no conhecimento de Jesus Cristo. Deus tem o propósito de se revelar a nós, e não adiantava Deus se revelar a nós como provedor financeiro. Sabe por quê, irmão? Porque tem ouro na terra. E Deus já tinha dado sabedoria e inteligência ao homem para escavar essa terra, achar esse ouro e vender esse ouro e gerar riquezas. Isso Deus já deu ao homem. Deus não podia se revelar como o provedor apenas de relacionamentos terrenos, porque o homem já nasceu com as características necessárias que o atrai a uma mulher, e a mulher as características necessárias que a atrai a um homem. Só quando Satanás vem e domina uma vida que ele tem intenções homossexuais, o homem ou a mulher. Mas Deus já fez o homem sendo atraído pela mulher e a mulher sendo atraída pelo homem. Então Deus não precisava ser o provedor de relacionamentos na terra. Deus já fez o homem com características sociais que fazem com que o homem se agregue em pequenas comunidades. Deus já nos criou assim, então ele não precisava se revelar como um provedor de relacionamentos. Como provedor de dinheiro não precisava, como provedor de relacionamentos não precisava. E qualquer outra coisa que a gente tem nessa terra. Só há uma coisa que não é possível encontrar nesta terra, porque a única fonte e o único que tem é Ele. Deus se revelou como amor. Quando Deus se revela através da natureza, como o Salmo 19, ou através da palavra dos profetas, como Romanos 16, Ele se revela através do seu amor. E amor verdadeiro nós não encontramos em ninguém, em nada. O sentimento que temos é tão vulnerável que quando alguém não faz aquilo que queríamos tanto, a gente fica... Mas quando o Espírito de Deus vem e revela o amor do Pai, como? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Jesus, Deus se revelou. Por isso que Jesus é o caminho. Por isso que não existe religião de outra forma para com Deus, senão através de Jesus. Jesus é a revelação. A revelação de Deus é Jesus Cristo. Desde o Velho Testamento, Deus sempre se revelava. Deus se revelou ao seu povo desde a saída do Egito. Na verdade, Deus se revelou ao seu povo desde Adão. Deus se revelava ao povo de formas distintas. A primeira revelação de Jesus foi feita na vida. Quando lemos João, no primeiro capítulo de João, João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E pela sua palavra, que é o Verbo, todas as coisas foram criadas. E nele vemos todas as coisas. E tudo foi criado por ele, para ele, e dele, e para ele. Tudo vem dele. Então a vida revela Deus. A vida na natureza, no universo, a vida nos relacionamentos, a vida na nossa unha, a vida no nosso cabelo, no ar que respiramos, na planta que está aqui gerando oxigênio, a vida já começa revelando Deus. Porque tudo foi criado a partir dele. Segundo, a revelação de Jesus foi feita também através do homem. Quando Deus criou o homem, Deus diz lá em capítulo 1 de Gênesis, versículo 28, façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. O homem revela algumas características de Deus. Claro que o homem, cheio de pecado, esconde todas estas características. Mas quando você pega um bebê recém-nascido, quando você pega uma criança pura, simples, inocente, você vê coisas tão preciosas que só Deus poderia fazer. Revela Deus, o homem revela Deus. Como lemos em Romanos 16, Deus também, Jesus, se revelou através de Moisés e dos profetas. Leia em Hebreus capítulo 1, carta aos Hebreus, primeiro capítulo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Antes, ele se revelava pelos profetas, conforme o autor aos Hebreus nos diz, e agora se revela na pessoa de Jesus. Abra comigo um pouquinho atrás aí, João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.